Aí Deus, aí Deus, dai força aos nossos inimigos, inimigos, para que eles possam de pé, aplaudirem a nossa vitória, a nossa vitória. Se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se liga na rima, as ideias vão rolar. Fique tranquilo, não vai se assustar. Se for preciso, eu não vou te matar. Você é minha mira, ligou pro cicara. Preciso de nó, e o que eu falo é de cara. Minha arma, minha mente, munição, as palavras. Pilantra, safado, segura a rajada. Tua fama tá aqui, tua fama tá ali. Todos conhecem o velho Caim. O que fiz por você, não fiz por mim. Olhe pra mim, não ando sozinho. A estrada é longa, eu sou seu espinho. Venho sorrindo, agindo de má fé. O troco é rápido, vai ver de qual é. Primeiro passo foi dado, acorda mané. Fala demais, conversa pra fora. Seu olho é mancada, se liga seu bosta. Voltei ao trabalho, uma parte chegado. Longe de você, eu não ando grilado. Drogas e armas se compra o passado. Moreno cabuloso, esperto, ligado. Olho gordo, segredo é fé e trabalho. Malandro otário, o oitão que me deve enfia no rabo. Oitão que me deve enfia no rabo. Otário. Se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar. Você já falou demais, não queria guerra com você. Mas você partiu pra cima, então eu vou me defender. Olho gordo safado, dizia ser chegado. Nas costas facada, sua língua é afiada. Querendo me derrubar na inveja, sai fora comédia. Que eu vou te derrubar só na ideia. O negão aqui agora vai chegar fudendo. Vai vendo. Eu vou te dar um pouco do seu próprio veneno. Você já falou demais, agora sou eu quem vou falar. Se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, olho gordo safado, tá ferrado, mexeu com o cara errado. Ande sempre ligado, olhando pro lado pra não virar finado. Vê se esquece o meu nome, vê se vira homem e comece a trabalhar. Só vou te avisar, é melhor se calar pra não cair com par. Sou homem de paz, não guardo rancor, só te peço um favor. Fique longe de mim, pilantra safado. Não serei responsável pelo disparo que vai te acertar. Quando você cair, nunca mais levantar, sua mãe vai chorar. Eu vou lamentar. Bota a banda quebrada, mente ativada, só pra te dizer. Vai morrer no inferno, pois eu não quero que você me vê. Seu olho é mau, seu olhar fatal. Pode me derrubar, mas a minha fé e a minha atitude vão me levantar. Olho gordo que eu quero, o que eu espero é que você consiga alcançar o sucesso e concretizar os sonhos da sua vida. Para subir é preciso cair, acredito assim. Acredito assim. Olho gordo safado, sai voado pra longe de mim. Olho gordo safado, sai voado pra longe de mim. Se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar, se cale, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar. posso ter falha, não admito mancar. O destino às vezes nos bate na cara, faca nos feriu, aqui te aguarda. A vida é assim, chorar vai passar. As palavras que unem também se separa, simples na rima e forte na fala. Então cuzão, não espere o perdão, não olhe pra mim. Ele chama de irmão, todos conhecem a velha verdade. Brasília, Goiânia, Uberlândia, liberdade. Você anda primeiro, eu seguro meu dedo, mas cedo ou mais tarde eu vejo o inteiro. Cê rocha como fala, então caia pra cima. É apenas na rima que eu vou te matar. Joelho, olho gordo, comece a rezar. Fica ali, olho gordo, que agora você vai escutar. Se eu não te matar.